António Sérgio, hoje Virgílio Costa no controle técnico e ainda a assistência discográfica e a partir de hoje também textual de Vítor Barão. Boa tarde, Thor. Out of the murky crimson twilight, far beyond the perimeters of what was called civilization, lies an ancient city of ruins, where mutation thrives and demons roam. A city of the deranged, the grotesque, and of demigods. In this year, 2045, where only the strong shall survive. Chamas FM Mistério da Rádio Comercial, para além de Thor e um excerto de Only the Strong, outra passagem em largo a aparecer muito em breve por aqui, o som do Sepulcro, uma das bandas além dos Blizzard, ao que supomos, para a grande noite de All Heavy Metal no Rock Rendezvous, 11 de Outubro, também com o vídeo dos AC/DC, Sepulcro. I close the world. França, chamamos a FM Estéreo da Comercial. Sábado, os 17, 18 foram o Sepulcro, que é uma das atrações a par dos Blizzard, ao que queremos e ao que dispomos de informação até ao momento, para a grande noitar de heavy metal no Rock Rendezvous, coincidente com a reabertura do clube, para várias músicas e vários géneros, mas também com uma dedicatória a 11 de outubro, uma sexta-feira, toda hard heavy metal com Blizzard, Sepulcro e um vídeo dos AC/DC. No lança-chamas de hoje, aproveitando a rentrée de quase toda a gente, o início das pequenas séries de programas, a primeira proposta pertence a Vítor Barão, que se encarregará de apresentar uma boa parte da série Pat Travers, três pequenos programas sobre um guitarra desconhecido que alguns gostarão de conhecer. Logo a seguir, e terminado Pat, Ozzy Osbourne. Aqui também no lança-chamas de hoje os resultados do passatempo Bon Jovi. Prémios, como sabem, cópias do álbum 7800 graus Fahrenheit, recentemente publicado no nosso país. A pergunta era exatamente a conversão de Fahrenheit para, ou do número de Fahrenheit, 7800 para centígrados ou graus Celsius. O resultado mais correto é 4315,5556, entre parênteses, de 6, e foi mais ou menos por essa ideia que decidimos premiar os 5 normais. O João de Beja, Rua Luís de Camões, não tem outro nome, apenas João de Beja. Vítor Ruiz, aliás, Vítor Luiz Gomes Monteiro, de Vila Real. Luís Miguel Dias Alves, de Mãe Martins. Manuel da Silva Melo, de Barcelos. E Luís Miguel Correia Gomes da Costa, da Amadora. Vamos tentar ainda, junto da editora Polygram, neste caso, que se ofereceu ao lança-chamas para a promoção Bon Jovi, tentar outros dois álbuns que serão prémio que seria injusto não atribuir aos ouvintes João Miguel Simão, de Lisboa, e João Miguel de Beja. Voltamos a repetir, os premiados de fora da Grande Lisboa receberão os seus prémios via CTT, portanto ficam apenas dois para recolha na Comercial a partir de segunda-feira e das 15 horas. Exatamente, o Luís Miguel Correia Gomes da Costa, da Amadora, e o Luís Miguel Dias Alves, de Mãe Martins. Discos do Bon Jovi, prémio para o passatempo que aqui se encerra no lança-chamas, e para estes dois ouvintes da Grande Lisboa, a partir das 15 horas de segunda-feira próxima. Os outros, um pouco mais de calma, esperança nos CTT e a chegada via correio em breve da vossa cópia do 7800 Fahrenheit. A informação dos prémios do passatempo Bon Jovi, já terminado aqui no lança-chamas, foi ainda um título de 7800 Degrees Fahrenheit, álbum recentemente publicado no nosso país, o segundo de originais de Bon Jovi. O primeiro dos três números da série Pat Travers, para mais daqui a pouco. E, entretanto, o título tema do álbum novo do Zavi Patton, Rock Ain't Dead. Show me that it's over. I'll show you who's the fool. Rock em Dead. Evan Batten também nas soltas deste lança-chamas FM Mistério da Comercial, sábado, às 17h18. Informação mais recente sobre o purgatório do heavy metal, a sede com o contacto Kim, rua Carlos Ribeiro, 7, segundo direito, 1100 Lisboa, telefone 830322, das 13h30 às 14h30, 20h21. Entretanto, o purgatório está já a arrancar com um segundo concurso, aliás, um segundo festival heavy metal. Para isso, deverão enviar para a sede de Lisboa do Purgatório uma cassete com pelo menos três temas, os grupos interessados naturalmente, também a descrição da composição da banda, data de formação e observações que achem necessárias e marcantes na vida do grupo, fotos, se possível, ao vivo, se não, conforme vocês puderem, para o Purgatório do Heavy Metal, sede de Lisboa, rua Carlos Ribeiro, 7, segundo direito, 1100, Lisboa. Rádio Comercial. Sons do Rock. Pat Travers Band é um grupo americano, infelizmente pouco divulgado entre nós, mas que possui uma longa carreira de 11 anos de atividade e 10 álbuns gravados. É sobre este grupo que iremos dedicar as três primeiras emissões de Sons do Rock, sob a responsabilidade de Vitor Barum. Patrick Henry Travers, filho de um irlandês ex-combatente da Força Aérea Britânica, nasceu a 12 de abril de 1954 em Toronto, Canadá. Com 14 anos, Pets aprende guitarra e aos 16 já frequentava os bares habituais de Ontário. Durante 4 anos, toca com a Ronnie Hawkins Band, um grupo de rockabilly da zona. Em 1974, viaja para Londres, onde conhece Phil Collins e o então membro dos Thin Lizzy, Scott Gorham. Juntos gravam uma maquete com 3 temas de blues. Em agosto de 1975, Travers assina contrato com uma editora de relevo britânica e decide formar a sua banda. Nas guitarras, juntamente com Travers, Pat Troll. No baixo, Mars Calling e Tommy Aldrich na bateria. Em 1977, gravam o quarto LP Putting It Straight, que depois de 2 álbuns anteriores terem estado nos top ingleses, consagra a banda como uma das melhores do rock blues. É deste mesmo álbum os 2 temas que acabaram de ouvir, Life in London e It Ain't What It Seems, ainda do mesmo disco Speakeasy. Give me the same for me. Well, I've had a few of my favorite drinks. I feel like this face. Spend your money, get out your head. You know you take too much, so you wind up dead. The chicken wife don't look so bad, and I don't think that I've ever had a time. O seu quarto álbum e a qualidade que se lhe reconhece, Pat Travers Band começa a pagar tributos ao êxito e à notoriedade. Vem ao de cima o individualismo de Petrol, que primeiro empurra Travers para as teclas e depois sai mesmo da banda para formar Hughes and Troll. A seguir é a vez de Tommy Aldridge se despedir para se juntar a Ozzy Osbourne. No entanto, em 1979 sai um álbum ao vivo baseado em quatro espetáculos realizados no Texas e na Flórida, ainda com Troll e Aldridge como membros efetivos da banda. É deste mesmo álbum os temas que vão ouvir no final desta primeira parte dedicada a Pat Travers Band, Making Magic e Hit in the Street. Yeah. De outubro ou no fim de setembro, como tínhamos prometido, regresso aos pequenos programas informativos aqui no Lança-Chamas Mark II FM Estéreo do Comercial, agora sábados 17-18. Vítor Barão iniciou a sua primeira série com três pequenos programas dedicados a Pat Travers, ou melhor ainda, a Pat Travers Band. Os outros dois seguem-se imediatamente a 5 e 12 de outubro. Não perca. Rádio Comercial. Participando, entretanto, no passatempo Bon Jovi, mas falhando por completo a resposta, João António Leitão, de Sacavém, teve tempo para dar uma série de indicações importantes, aquelas que nós normalmente aguardamos que venham de, pelo menos, alguns de vocês, e, no caso específico aqui, para o Lança-Chamas. Uma das boas lembranças de João António Leitão foi, com o início do último trimestre de 1985, todos os ouvintes do Lança-Chamas, e nós também por aqui, começarmos a recolher os elementos necessários para elaborar uma boa lista de fim de ano relativa a todas as produções à heavy metal que surgiram ao longo do ano que terminará 1985. Daremos mais daqui a pouco, ou não hoje, numa das próximas edições, os tópicos essenciais em que iremos arrumar toda a grande produção à heavy metal deste ano. Seria em princípio um dos destaques ou o destaque principal para a edição 2 do Lança-Chamas. Não há tempo, fica também para uma outra edição, Night of the Blade. Aqui passou o título tema do álbum dos Tokyo Blade. Já da parte final, emissão do Lança-Chamas FM Estéreo da Comercial 17-18 foram os Motley Crue do álbum Theater of Pain, Smoking in the Boys Room. Apenas uma faixa, mas de qualquer modo a marca para o destaque de um álbum que não tendo muito, muito a ver com o nosso território sonoro por aqui, cabe de qualquer modo em pequena indicação. É mais uma gravação das Manas Wilson, Anne e Nancy, o grupo Hot. If Looks Could Kill, tema abertura do álbum de 85 das Heart, que ficou aqui como pequeno destaque para mais um disco com circulação nacional. Não sabendo bem se eles nos estão a ouvir ou não, os Tarântula, ex-Maczak, são bem-vindos ao Lança-Chamas, logo que possam apresentar a sua fita magnética com a espessura habitual e a qualidade mínima para podermos difundir através da comercial aqui no FM Estéreo. A cassete já foi ouvida e o som é francamente bom. Lança-chamas são os minutos finais da nossa edição de hoje. Voltamos sábado próximo a partir das 17, ou melhor ainda, depois das notícias das 17 na comercial, um outro título extraído de Night of the Blade, os Tokyo Blade. Boa tarde. Rock me to the